controle 198, Cotejo. 340, autorizado, fala da 10, cruza direito na descida da El, linha da Foz de 10, Porto Seguro, 5037, no transponder 198 ao controle, muito obrigado. Correto, 9071, chamou para o Paulo Puxa, acionamento. Chamaremos, 9071. Torre Salvador, Buenas, 5344 da Trip, final e ele estabilizou. Boa noite, 5344, tá checando o trem livre, pouso na 10, o vento 080 graus, uma dezena de nós, 1012 o altímetro. Sente livre pouso, informarei quando baixar travado, 5344. Torre Fortaleza, total 9908 para a Torre Salvador, autorizado posicionamento, total 9908, chamou para o táxi, que negar 1012. Afirmativo, Torre Salvador, não baixou, travou, 5344. Permanece livre pulso 080 com 10 nós, total, perdão, trip 5344. Sente livre pouso, trip 5344. Na posição Duna, observou laser verde, ok? Ok, gente, será reportado. Solo Salvador, boa noite novamente. 3305 da TAM com informação Charlie para Recife 330, tá pronto, copa. 305, nível 330 para Recife, autorizado. Recorda pistão 10, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Controle 199.8, transfora 5030. Autorizado, Recife 330, por isso que ficou aí, decola no zero, cruz esquerda, Pucaracaju, 198, controle 5030 no portão 7, 3305. 3305, Recife para o pushback, acionamento. Chama aí. Trip 5344 no solo 05, ao livrar à direita, chama o solo 1219, tenha uma boa noite. Direita 219-5344, obrigado, bom serviço. Salvador, total 9908 para o TAC, com 04 a bordo, 30 de carinho, autonomia, alternando galeão. Tá livre o táxi, Juliette. E Alfa, até o ponto de espera da 10, ajustado 10, 12, chame pronto para a decolagem, total 9908. Obrigado, táxi, a Juliette Alfa, para o ponto de espera da 10. repete, 5344. Total 9908, livre linha decolada 10, vento 080 graus 99. Nove zero oito, decolou 09, controle em 198, boa noite. 198, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Total 9908, decolado na sua escuta. Total 9908, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantém o 320. Sobe para o 320, poderia voar da EL na presente? Oi, Leda 9908. Voando, Leda, muito obrigado. Controle Salvador, trânsito 3600, transfere, sentido da tarde. Então, 3600, ACN identificação, autorizada e chegada a Mari, desde mantém o nível 050, ajuste 1-0 no 2. Mari, 050, 1-0 no 2, trânsito 3600, muito bom. Correção, Torre Salvador 9071 da Gol, ponte 3, pushback e acionamento pronto. Turislado 9071, no chão para o táxi, que negar no 0 ou no 2. Chamaria para o táxi 012, 9071 da Gol, obrigado. Estacionamento no portão 7, trânsito 3305. Autorizado para chegar a questionar, chame táxi 3305. Autorizado para chamar táxi, trânsito 3305. Alfa 2 ao 9071 da Gol com POV de 04, alterna Aracaju com 2 horas e 20 para ataque. É 104 no POV, confirma? Afirmativo, 104. Táxi à direita, chama no ponto de espera pronto para decolagem, que negão no 0 ou no 2? Livre táxi à direita, chamaremos no ponto de espera pronto, 9071 da Gol. Segue o critério, chama de ponto de espera, relação S8. 95. 1895, Arthur. 1895, obrigado. Salmo 9908, chame Recife, 1-3-3-25, alternando 1-2-5-1, 133-25, alternando 1-2-5-1. Você confirmar a primária? 1-3-3-25, 133.25. 1-3-3-25, alternando 1-2-5-1, 5, total 9908, muito bom trabalho, bom novo. Alterna 1-2-5-1-0. Salvador, 97 da Gol, o próximo ponto espera que está dentro, pronto. O 9071 da Gol, livre a linha decolada 1-0, vento de 080 graus, 99. Livre a linha decolar, 9071 da Gol. Tá 3305, após o gol Varig e ali mantém o 1-0. Após o gol Pintura Varig e ali mantém o 1-0, 3305 da TAM. O 9071 decolou aos 21 no controle 198, bom dia. 198, obrigado, bom trabalho. 24. 360 para Guarulhos autorizado, via Brisk 50. Decola da pista 190, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda Bidev. Controle 199.8, transponda 5027. Mas 2000, Leda, Leda Bidev, 9071. Leda, após Bidev. Controle 119.8, transponda 5027. Correto, sempre para o primeiro acionamento 9074. Rebaterá para o estacionamento do ano 074. Volta 3305, livre decolagem da 10, um vento 080 graus, uma dezena de nós. Iniciando decolagem, pista no 03305. Livre LS, posto estabilizado. Por 3, estabilizado, 3600. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1643, passando 240 para 1660. Gol 1643, muito boa noite, sendo identificação autorizada a chegada Bonf, descendo para 6000 pés, ajustado 1012. Com 0 no 2, sente o fogo no Rio Salvador, boa noite, 3305 da TAM decolada. 3305, boa noite, está sob contato radar, subindo a nível de voo 330, saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, poderia voar Jamo ou Aracaju? Autorizada presente pro Djama, aguarde coordenação com Recife para pro de Aracaju, tá 3305. Djama, aguardando Aracaju, obrigado, 3305 da TAM. Controle? Prossiga. Autorizado pelo Centro Recife, da presente eu vou Aracaju. Aracaju, muito obrigado, 3305 da TAM. Estabilizou, tá 3600. 3600, completo sinal sobre torre. 118 decimal 95, tem um bom pouso. 895, obrigado. Salvador, 3600, 1,5 por externo, transfere, baixado, travado. 3600, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento 080 graus, 9 nós, que legal no 0, no 2. Pouso autorizado, 90, para o 3600. Salvador, 3600, passa nível 190 para 1958, boa noite, Oceane, identificação, está autorizada a chegada a mar e descendo ao nível de voo 050. 050 nível, na prova de mar, na chegada a mar, 6258. Voo no 643, descida para 4 mil pés, ajustado 1012. Autorizado 4 mil pés, ajustado 1012, voo no 643. Voo 9071, chama Recife, 13325, alternando 125, decimal 1. 3325, 251. Está autorizado para o editar, está presente. Obrigado. Tá 3600, no solo aos 31, ao livrar à direita, chama o solo 121, decimal 9, tenha uma boa noite. Direita, 219, uma boa.